是人。 4, eu sou via para 2010, registro altimetro 020, projeto final procedimento e olhar sexual e forma estabilizada. Via 020, para essa pessoa da estreita. Azul 4204, ação de identificação dessa via, chegada da média 1, nível de voo 050. Autorizado o táxi, chame na intersecção para ingresso, lote Lúcio Serra. está na escuta? Prossiga. Gostaria de ligar o cruzamento da sinal 9-0, está funcionando 7? Afirmativo, agilizado para 1-7, o mais azul. Eles estão autorizando o cruzamento da sinal 9-0, agilizando, você está girando base, outra para funcionando 7. Chama girando base para 1-7, o mais azul. Autorizado um táxi, chama na interseção para ingresso número 2. Acho que o uniforme. Chegamos no informo, nome de passe sobre o passe 5, Papa Romeo Mike Echo Lima. Ciente. Estamos sobre o passe 4. Passe 4, e vai cruzar o eixo mais 2 segundos. Ciente, vai cruzar. Mantenha a taxa, a guarda para ingresso e coordenação, rocha no oficiado. 04 via. 7 via, 2404. Convido já autorizado em base, chame na final 17. Chama a final 17, Lu. Autorizado com o Zulu, pistão no 7, movimento 1, 1-0 graus, 1-3 mais. Ok, Zulu já na curta, final para 1-7. 4-2-0-4, número 2 na aproximação, número 1, 10 milhas, 2-0, 10 milhas, 1-0 milhas, já, final 1-0, mais 3-2-0 beta, mantendo 1-0 mais de ground speed. Essa é a 2-0, 2-0, final para 5-0, recepção e forma estabilizada. Passa 4204, 2, 1, 2, 5, 4, 5. 3604, autorizado pouso, 10, vento, 10 graus, 139. Pouso, TC 0404, 10. Salve, meu Mike, solo express, tudo autorizado, liberado, parte 4, frequência linha estacionar. Batatão, Raul, Golf Serra, autorizado, ingresso, pista 35, reposte e pronto. Acho que você não odeia a voz para decolagem. Chega após o posto do Embraer Azul na Cunca, autorizado além, mas eu costumo ver. Faz o posto Embraer, ali mantém no zero. Vou no zero. reporte visual pelo campo rotatório. Ótimo, Serra, autorizado, decolagem pista 35, o vento 20 graus, 12 nós. Autorizado o ingresso que se sente a partir do ponto. Então, o Oscar Golfo Sierra, de Comunhões 39, informa que tem um tráfego prosseguindo via corredores agora para a profunda Ciasa, no plano 910, está no través de Duna, no través do leste de Duna. Chega agora o controle no 298. Controle, muito bom dia, vou passar a marcha do Oscar Golfo Sierra. Vou passar a marcha do Oscar Golfo Sierra, mantenho o eixo de decolagem até 2.000 pés. Vou passar o eixo até 2.000 pés, Golfo Sierra. Vou passar o Oscar Golfo Sierra, tráfego 10 horas, 1 a 0 milhas, rumo oeste, mantenendo o meu pés, tipo desconhecido. Golfo Sierra. Opa, batemos diretamente aqui, né? Tráfego na sua posição de 2 horas a rumo norte a 4.30 minutos para a rotatória. Cidade Quebec, me chama todo o Salvador, frequência 1-8 do Sinal 95. Fazemos viés Quebec Kilo, prossiga. Está na ponte Ceasa. Cliente, prossegue final 17, o Querengal 020, vento 1-0 graus 0 nós para cheque, reporte final 17. Travês Regimal, Juliette Quebec Kilo. Abatendo Oscar, Golf e Uniforme. Autorizado a decolagem pista 17, no vento 1-0 graus 0 nós. Os 299 autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Vou subir 796, decolou aos 44, no 208 controle, bom voo. 208 pro 279, agradeço. Controle de Salvador, bom dia, azul 2796, continuam. Azul 2796, contato radar, subvia, saiu da ponte no ar, com nível de voo 170. 170 via 2796. Lógica, Golf e Uniforme, decolou as 45, chega o controle 120.8. 1208 vai chamar a Golf e Uniforme. Controle, bom dia, Oscar, Golf e Uniforme, Victor 17, Coral 1 no Bravo, na frente. Contato Oscar, Golf e Uniforme, contato radar, suba via, saída Coral 1 no Bravo, nível de voo 100. Uniforme. Tabuagem para decolagem. Oscar, Golf, Uniforme, Rio Coral. Oscar, Coral, Golf, Uniforme. American 229, Scott Ardent, descent to flight level 060 via Amon Arrival. Again, 060 via the Amon Arrival, American 229. Tráfego já avistado, autorizado com o pistão 7, o vento 120 graus, 0 mais. Foi autorizado, o Renato também tem. Começou com o controle, após a decolagem mantém a proa até 3 mil pés, até chegue na proa de Santos, azul 42 nas mãos. Obrigado, Jesus, agora apenas corrigindo, mantém a proa até 3 mil, até chegue no terceiro de saída Santos, azul 42 nas mãos. Período de decolagem no zero, vento 120 graus, 10 mais. Chame Centro Recife, frequência 120.8, até 95.3. 299, decolou as 48, chega o controle, 120 decimal 8, bom voo. 08, bom dia. dia, Azul 4299, decolou uma antena frente a 3000. Azul 4299, mantenha a frente a 3000, após direita para o azul, liga, contato radar, subentrando o nível de 320. 3000, faz direita, eu levo, o azul 4299, fica o 320. Pode confirmar as frequências do centro, por favor? 1095-128-8 até 935-3. 288-353, obrigado. Também 6311, a senhora identificação dessa via chegada bem, agora nível de voo 070. Feet, 2000 feet, 1020. 7 após o pouso do banho da Gol na curta, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Após o Gol no final, alinha e mantém o zero. Chama o centro de CIF, frequência 125.1, antena 123.8. Mesmo que as frequências? Azul 4299, frequências 125.1, antena 123.8. Solo 57, direita 121, deixa uma 9 solo. Direita 129, eu vou 1160. Autorizado decolagem no zero, vento 1 no 0 graus, 1.3 mais. 9, decolou ao 58, chama o controle, 10, decimal 8. 208, 3179. Contato radar, sobre a via Sagração 1, Sagração Mótima, nível de voo 320. 320, sobre a via Sagração 1, no Mótima 3379. Bravo, a senhora na RMAR, chega para a decolagem. Decolagem por conta e risco, reporte fora do solo, Kenegal no 020, vento no 20 graus, no 2 nós. Silêncio, informação elétrica, monitora a frequência do centro, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Serra, 58 milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado. Na serviço de informação alerta, chame 106, 126.85, alternado 125.45. Tá bom, meu caminho de abraço, prossiga com o programa, aguarde com os clientes de comunicações. Tá bom, meu caminho de abraço, decolado 06, chame o controle de Salvador no 20, decimal 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Whisky, Bravo Whisky, reporte mais tudo sendo o Xavier da Gama. Tango Oscar, Golfo Uniforme, 5-3 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle de lança, frequência 920 do Sinal 1. Oscar Victor Delta, confirma a razão de descida. Papá, o meu Whisky, Bell Whisky, confirma a razão de descida. Papá, o meu Whisky, Bell Whisky, quente, isso mantendo o visual 060. Fala com o Zé, Liberar, JT, Fox, Trash, São Salvador, no 21, do Islã 9. Vitor Delta, desça para 4 mil pés, hoje no altímetro 021, reporte para o cancelamento de aéreos. Vitor Delta, desça para 0, 21, 20 graus, 9 mais. No 2, decolar 212, caso receba uns cais, afastado aproximadamente 8 milhas na linha do litoral nordeste, helicóptero Robson 44 a 500 pés. Chama o controle Salvador 120, décima 8, Mongu. 08 vai chamar, afirmativo, tem na esquerda, obrigado. Oficial cancelado aos 12, isso até 3.500 pés, hoje o último tomou 020, forte visual com o controle, só escrito reto. Whisky, Bravo Whisky, eu sabia chegar da Amã para mim de 1060. Amã 230, essa é a identificação, eu sabia chegar da Amã de 1070. Azul 2171, eu saio dia, para 2010, ajuste do altímetro no 020, autorizado sinal para o procedimento de alerta sexual e informe estabilizado. Para 250 mais.